O cara era louco pra levar aquela loira gostosona pra cama. E por mais que ele insistisse, ela sempre recusava. Depois de pedir umas mil vezes, ela resolveu aceitar. Mas impôs uma condição. Ai, só se você fizer um exame e me provar que você não tem AIDS. O cara se animou todo. Primeiro, porque sabia que não tinha. Segundo, por saber que a mina, além de gostosa, se preocupava com a saúde. Ele correu ao laboratório e, após terem tido a comprovação concreta de que ele não tinha AIDS, foram a um motel. Depois de cerca de 2 horas de sexo maravilhoso e selvagem, que ele se deu ao luxo de fazer sem culpa e sem camisinha, a loira agradeceu. Ai, desculpa, tá, por eu ter te pedido que você fizesse o exame. Não, não tem problema, gatinha. É, eu sei, você é uma garota muito preocupada com a saúde e isso me animou bastante. Ai, é lógico que eu me preocupo com a saúde. Eu morro de medo de pegar AIDS de novo.